Simbora, bebê! O cafajeste da Labada chegou, bebê! Isso é uma saia! Foram várias horas trocando mensagem, chamada de vídeo pelo WhatsApp, fotos de todo jeito, muitos corações, diversas fantasias, várias posições. Vivendo no mundinho que era só nosso, você me provocando com os seus negócios. Era só marcar pra gente se amar, só que mais uma vez eu dei azar. Pegando, tu começa a namorar. Outro relacionamento que não vai durar. E de novo eu aqui esperando você terminar. Eu dei azar que caiba. Quando eu tô me apegando, tu começa a namorar. Outro relacionamento que não vai durar. E de novo eu aqui esperando você terminar. Só pra gente chovendo é filha, não. E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Ai, bebê, isso é Lava Saia em clima de São João pra você. Vai. Foram várias horas trocando mensagem, chamada de vídeo pelo WhatsApp, fotos de todo jeito, muitos corações, diversas fantasias, várias posições. Vivendo no mundinho que era só nosso, você me provocando com os seus negócios. Era só marcar pra gente se amar, só que mais uma vez eu dei azar. Eu dei azar. Pegando, tu começa a namorar. Outro relacionamento que não vai durar. E de novo eu aqui esperando você terminar. Eu dei azar que caiba. Quando eu tô me apegando, tu começa a namorar. Outro relacionamento que não vai durar. E de novo eu aqui esperando você terminar. Só pra gente namorar. André CDs, o moral de Bicoara. Eita, bebê! E se ela passaia no clima de São João, meu amor. Vem, vem, vem. Fura essa fogueira e vem namorar comigo. Ela passaia, bebê. A fajeste da lambada chegou.